Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O Seixal preside a Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis e é por isso que hoje falamos sobre este movimento no Seixal Saudável. Connosco em estúdio temos a coordenadora técnica desta rede, Miriam Ferreira, que vai responder às questões de Sofia Loção do projeto Seixal Saudável. O movimento das Cidades Saudáveis comemora este ano 25 anos de existência. Em Portugal, a implementação deste projeto de âmbito internacional concretizou-se com a formação da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, sendo o Seixal um dos seus municípios fundadores. Doutora Miriam, que rede é esta? A Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis é uma associação de municípios que tem como principal objetivo trabalhar em contexto local, portanto, na cidade, o projeto das Cidades Saudáveis, que é um projeto que visa promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas que residem em meio urbano. E esta rede tem atualmente 29 municípios associados e, de facto, tem esta grande missão de implementar em Portugal este projeto europeu da Organização Mundial de Saúde. Porquê que decidiram trazer este projeto para o Seixal? Porque o Seixal tem uma larga experiência de trabalho na promoção da saúde. No Seixal nós temos o projeto Seixal Saudável, que é um projeto emblemático, que existe no Conselho do Seixal desde 1998, ano em que o município do Seixal aderiu à Rede Europeia de Cidades Saudáveis, e o Seixal coordena esta rede e preside a Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis desde o ano 2002. Portanto, já tinha feito um percurso considerável, porque tem uma rede de parceiros consolidada, tem um trabalho em parceria forte com os serviços de saúde, com a área social, com as instituições do concelho, com o movimento associativo, e pela sua experiência de trabalho nesta área técnica, até ao nível do investimento na construção de instrumentos de trabalho e de planeamento, como o Plano de Desenvolvimento de Saúde e de Diagnóstico, como o Perfil de Saúde do município do Seixal, foi considerado no seio da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis que o Seixal era o município que reunia as condições necessárias para agarrar esta responsabilidade de presidir e coordenar a Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis. E desde então, sente que o Seixal se tem aproximado do conceito de cidade saudável? Eu considero que sim. O conceito de cidade saudável é um conceito muito ambicioso e, de facto, o que a Organização Mundial de Saúde nos diz é que a cidade saudável ela não existe, ela constrói-se, portanto, criar uma cidade saudável é entrar num processo de investimento, de compromisso com a saúde, no sentido de melhorar, de facto, os níveis de saúde das populações e a qualidade de vida. E eu considero que, de facto, nestes largos anos de existência do projeto Seixal Saudável e também com esta responsabilidade que o Seixal tem com a rede, considero que, de facto, nós temos estreitado estes laços de parceria com as instituições que trabalham no município e que desenvolvem trabalho com impacto na saúde e na qualidade de vida das populações. E, de facto, nós podemos ver que, por exemplo, nós vamos ao Seixal e vemos a nossa baía, que é emblemática aqui do nosso concelho, e podemos ver de manhã ao fim do dia a quantidade de pessoas que por ali passam, que fazem exercício físico. Mas também podemos olhar para o Seixal e ver como estão reforçadas as redes de parcerias por via também da rede social, mas da rede do projeto das Cidades Saudáveis também. De facto, como as pessoas procuram trabalhar em conjunto, resolvendo os problemas do dia-a-dia das populações, no sentido de lhes dar mais condições para que elas possam ter respostas essenciais para a melhoria da sua saúde. Temos, por exemplo, o projeto de saúde sob rodas no concelho, que de facto vai às zonas mais carenciadas do município prestar cuidados de saúde primários. Portanto, nós podemos ver que de facto os níveis de saúde da população, a pouco e pouco, eles têm vindo a melhorar e têm vindo a ser reforçados. Muito embora, de facto, nós saibamos que no Conselho do Seixal, sobretudo ao nível das respostas na área da saúde, nós temos um déficit muito grande de médicos de família, de enfermeiros, mas, de facto, as cidades saudáveis preocupam-se em trabalhar a promoção da saúde. Portanto, trabalham a montante, ou seja, trabalham os comportamentos, as atitudes, os estilos de vida, no sentido de as pessoas, de facto, terem uma postura e um estilo de vida que seja promotor da sua própria saúde, capacitando as pessoas para gerirem a sua saúde e para fazerem opções de vida saudáveis. Por isso considero que, de facto, nestes longos anos o balanço é muito positivo. Para terminar, como é que pode um município tornar-se parceiro da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis? Para se tornar parceiro da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, o município tem, de facto, que manifestar o seu interesse e dizer claramente que assume o compromisso político com a promoção da saúde no seu município. e que está disposto a trabalhar em parceria com os restantes municípios que fazem parte desta rede, participando nos órgãos de decisão da rede, no Conselho de Administração, na Assembleia Municipal, mas também no Grupo Técnico, que é o órgão que tem a responsabilidade de elaborar o seu plano de atividades, o orçamento e de conduzir o desenvolvimento técnico da rede. Manifestada esta vontade, o município assina uma declaração de compromisso, que basicamente se resume nisto que eu acabei de dizer, e depois paga uma cota simbólica, que é mesmo muito simbólica, é um valor simbólico para que a rede tenha capacidade para fazer a sua gestão, no fundo para funcionar em termos técnicos e para fazer algumas atividades e lançar alguns produtos no sentido da divulgação deste projeto internacional e nacional que é reconhecido em termos europeus para a Organização Mundial de Saúde. A rede portuguesa está, de facto, bem cotada, digamos assim, a este nível. A OMS avalia-nos como uma rede séria, que tem um trabalho sério, um trabalho consolidado ao longo destes anos, que, de facto, tem feito a diferença, mas também pelos órgãos do Poder Central, nomeadamente pela Direção-Geral da Saúde e pela Escola Nacional de Saúde Pública, que são parceiros formais desta rede e que, em público, muito, já disseram várias vezes que, de facto, a rede é uma plataforma de trabalho muito importante ao nível da promoção da saúde, de referência nacional, e que faz todo o sentido que os municípios que tenham vontade em consolidar um trabalho nesta área adiram a esta rede e trabalhem em conjunto. Ficam então as informações essenciais para que qualquer município possa aderir à Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis. É assim que chega ao fim mais um Seixal Saudável. O programa regressa na próxima semana para dar a conhecer a Síndrome de Asperger. Nos próximos meses, o Seixal Saudável passa a ser conduzido por Sofia Loção. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.